Conversas Aleatórias. Conversas Aleatórias está no ar. Olá, Joaquim Pereira. Olá, boa tarde, Nuno, e todos os ouvintes que nos estiverem a ouvir. Os que nos estiverem a ouvir... São lixem. Paciência. Uma vez o Herman José, ao imitar uma personagem brasileira, a fingir que era uma cantora brasileira que estava a passar por Portugal na sua digressão. Na altura era digressão, agora é turnê. Quer dizer, voltamos aos tempos primitivos. Isso é francês, não pois, é? Pois, agora é turnê que vamos fazer. Assim como também aqui os espetáculos são shows, já não é espetáculo. É isso aí. Uma vez o Herman José estava a imitar uma cantora brasileira, a dizer, olá a todos os portugueses, olá, bem-vindo, obrigado a todos aqueles que vão ver o meu concerto, para os outros não quer saber, né? Portanto, maior franqueza do que essa, creio que não é possível. Juca, para ele encontra-se bem, obrigado. Não tanto como queria, mas como já estou mais velho, já estou quase no outro século, portanto, mas vou ainda. Num programa que é o Conversas Aleatórias, que eu tenho vários tópicos... Como base para análise da semana. Hoje vamos andar com saias nas pernas, é verdade, vamos nos revelar. Até os escoceses. Vamos também falar sobre aranhas e um ator anão. Mas, para já, vamos começar com o nosso tema central, que é relacionado com a lição de história misturado com notícia. E porquê é que eu estou a falar em lição de história? Porque vamos falar sobre o Reino Unido. Um país que já tem muitos séculos de história para contar, ao contrário de coisas como, sei lá, o Sudão do Sul, um país assim. O Império Britânico, e estamos a falar ainda de Júlio César antes de Cristo, pouco antes do nascimento de Jesus, Júlio César apareceu lá para invadir a Britânia, na altura era Britânia, ainda hoje chama-se Grã-Bretanha, ao conjunto de Inglaterra, Escócia e País de Gales. Eu vou fazer uma pergunta que me anda há muito tempo. A origem da Britânia, será que foram os bretões que povoaram aquela ilha? Obviamente. Não sei, não tenho aqui a resposta, mas terá sido. Deve ser. Vieram os normandos, que é da Normandia, e depois saltaram para lá. Penso eu de que, mas não afirmo. Portanto, foram 4, 5 séculos de domínio romano, depois apareceram lá os nórdicos, que novidade, também não tivemos nada disso. E os povos celtas, que passaram a habitar, sim, o atual território do País de Gales. Também não tivemos cá nada disso. Ainda falamos celta. O cristianismo também foi sendo introduzido, já estamos no século 6 e 7. Depois aparecem os vikings, também nunca ninguém ouviu falar. Século 9, Alfredo o Grande reinou lá durante 28 anos. Foi o anti-viking, digamos assim, mandou para lá os vikings lá para fora. Depois chega Guilherme, o grande Guilherme da Normandia, a conquistarem a terra. Portanto, como vemos, e tal como muitas outras terras, a Grã-Bretanha foi andando mãos em mãos para ver quem era o mais forte e quem é que tentava comandar lá as terras. Como nós. Chega o reinado de Eduardo I, já no século XIII, quando aparece o inglês. Sim, o inglês que hoje é a língua que nós mais ouvimos por aí. O inglês como a língua comum. Isto a partir de 1272, finais do século XIII. Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, ainda hoje muito conhecida e muito praticada, digamos assim. Porque é a igreja principal seguida, da Inglaterra. Da Grã-Bretanha. Portanto, na altura recusaram a Igreja Romana porque a Igreja Romana não... O Papa não lhe quis dar o divórcio e ele revoltou-se. Foi precisamente por causa disso. A Igreja Romana... Claro está, tal como hoje, comandada pelo Papa, na altura, não era o vergonho, mas era outro, que não deixavam o divórcio, achavam que o divórcio era uma coisa indecente e contra os princípios de Deus, e portanto chegou o rei Henrique VIII e fundou a sua igreja, a anglicana, que ainda hoje existe, e incorporou o país de Gales na Inglaterra. Ora, já estamos aqui a falar de, e passando aqui uns séculos à frente, não muitos, estamos aqui a falar de juntar país de Gales e Inglaterra, porque em 1707... A Inglaterra e a Escócia formaram, através de um ato de união, o Reino da Grã-Bretanha. Portanto, há praticamente 400 anos. Ah, já fez 400 anos. Depois, as colónias americanas da Grã-Bretanha tornaram-se independentes. Surgiu a famosa guerra entre o Reino Unido e a França. E surgiu também Napoleão Bonaparte, também nunca ouvimos falar, cá em Portugal. Em 1801, e aqui sim, a Grã-Bretanha... Estamos a falar de Inglaterra e Escócia e País de Gales também, porque o País de Gales já estava ligado à Inglaterra. A Grã-Bretanha criou em 1801, há 213 anos, criou uma legislação no sentido de se unir à Irlanda e criar o quê? O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Hoje falamos da Irlanda do Norte, porque a República da Irlanda, ou seja, a Irlanda do Sul, é independente, não entra nestas contas de Reino Unido. Portanto, e porquê é que estamos aqui com esta lição de história, em resumo? Porque já desde 1801 que a Escócia, Inglaterra, País Galos e Irlanda, hoje do Norte, estão unidos no tal Reino Unido. Para esclarecimento, o Reino Unido são as quatro nações que eu acabei de falar. Grã-Bretanha são as que pertencem à ilha, ou seja, País Galos, Escócia e Inglaterra. E a Irlanda do Norte junta-se a estes para formar o Reino Unido, que junta as quatro nações referidas. Porque é que estamos a falar disto, Joaquim Pereira? Porque está em um cenário de mudança que pode ser concretizado no próximo dia 18, não é verdade? Quando estamos na época da globalização, Oh, já me está a tirar a pergunta que eu ia fazer a seguir, que eu ia eu falar. sou, eu leio o pensamento. É que as sondagens, já no início desta semana, tínhamos lido, terça-feira, digo eu, sim. Na terça-feira tínhamos lido que havia uma sondagem. Claro que sondagem é sempre sondagem, mas na grande maioria dos casos apresenta para um resultado próximo do certo. Estamos a falar do referendo que vai ser realizado no dia 18, portanto, na outra quinta-feira. Estamos a antecipar-nos porque isto é notícia, isto é algo importante na nossa Europa. Em que havia uma grande aproximação entre o sim e o não. Sim e o não a quê? À pergunta: deverá a Escócia ser um país independente? Ou seja, para reforçar a ideia, a Escócia não é um país. Inglaterra não é um país, País Galos também não, Irlanda do Norte, os quatro juntos é que formam um país, que é o Reino Unido. O United Kingdom, lá, é que lá qualquer coisa que se assina quando aparece country, o país é o United Kingdom, não é Inglaterra, não é Escócia, não é País Galos, não é Irlanda do Norte. E então, a última sondagem que foi divulgada hoje mesmo, dia 7 de setembro, isto foi uma maneira de dizermos a data deste programa que não tínhamos dito, muito obrigado pelo toque. A última sondagem divulgada hoje, pela primeira vez. E quando faltam 11 dias para a realização do referendo para a independência da Escócia, pela primeira vez o sim aparece à frente do não. Há uma diferença muito grande, estou a brincar, 51 para 49%. O responsável é o jornal The Sunday Times. Quem já reagiu foi, não foi ela, mas a assessoria, digamos assim, os Açores, a Rainha Isabel II, rainha do Reino Unido. Está muito preocupada sobre a possível separação da Escócia e pediu para ser informada diariamente sobre os progressos da campanha. O que eu ia questionar era mesmo isso. Numa altura em que estamos na globalização da união entre tudo, da união entre povos, há quem se queira separar. Mas, e eu lembro nós dois falámos com o Carlos há uns tempos sobre a Catalunha, não queiram eles também separar-se do Reino Unido, continuar a pertencer à Europa, o euro não se aplica, que eles têm em Libra. Ou seja, tal como eu disse na altura em relação à Catalunha, não queiram eles ficar só com as partes positivas, como é óbvio. Porque é que eles se querem separar? Acreditam que a Escócia sozinha pode ser um país mais forte, pode ter uma economia mais competitiva, vamos já Pode falar da governar sozinho. melhor do que inserido no Reino Unido, que também está, apesar de não ter os efeitos mediáticos e como são tão conhecidos em Portugal e no Sul, Espanha, Grécia e Itália, o Reino Unido também não está nas maravilhas, não está no fim do mundo, mas também tem sofrido problemas, não tanto como a França, digamos, mesmo assim. A Escócia acredita, os escoceses acreditam que é a altura de separação, é a altura, e claro que há sempre aqueles que já nasceram assim, foram educados assim, de ser independentes. A Escócia somos nós. E faltam 11 dias. E podemos estar à beira de um país novo na Europa. Acha que vai acontecer, Eis João? outra coisa, eis outra insurreição, porque depois os que ganham ficam todos contentes e os que perdem ficam enraivecidos. Portanto, isto é mais uma sequência, oxalá que esta previsão do futuro, É, previsão. Previsão do passado. que não dê chatice. Que nós vimos o que aconteceu na Iugoslávia, que foi o que se viu, no URSS, o Isso. que se tem aí. Ainda hoje, ainda hoje. Continua. Isto quando há uns flaninhos que têm a ideia de juntar tudo. Passados Claro uns que aqui, tempos. a Escócia, mesmo não sendo um território do IRA, entre as Pois, pois. Irlandas, mesmo não sendo um território desses, Arriscam-se às consequências, como Eu os não julgam sei sábios. se eles têm, eu não sei se eles têm meios suficientes para se governarem sozinhos. Não estou a par das economias nem dessas coisas Eles todas. já apresentam números e dizem que sim. Mas é o que eu estou a sublinhar. Eles não podem querer ficar só com as coisas Ah, positivas. É que não. ser um país independente é começar de novo e ser uma... Oficial, quer dizer, o território já existe, as costas já existem, como há Pois. bocado falámos há séculos. Mas, politicamente, burocraticamente, é um país, é um novo país que tem que se começar a entrosar. Não sei o que é que vai acontecer, nem sequer Esperemos. sabemos se vai haver sim, se vai haver não. Esperemos para ver o que o futuro nos diz. Por parte dos monarcas, parece-me que o não ganhava facilmente para o Reino Unido lá já continuar a ser unido e Se é ter as quatro para. nações. Mas há muita gente na Escócia que. É como na Catalunha, é, o Epá. território é outro, o Oh. contexto é outro, mas há muita gente que está a apelar Há ao. certas regiões. Por exemplo, eu não gosto que tu vais mandar na minha casa. Isto é a mesma coisa. E crescem educados assim. E os galegos, Outro. os vascos. Sim, aqui acho, na Espanha ao lado temos muitos. Até na Por própria exemplo, Bélgica há divisões. na Bélgica são logo dois à cabeça, os Valões e os Flamengos. Mas é preciso vermos que a Espanha é um conjunto de reinos. Era o Reino de Leão, o Reino de Navarra, o Reino de Aragão, etc. Claro, depois é que vieram lá o Fernando e a Isabela, é que juntaram tudo, mas aqueles bocadinhos ficaram ali sempre um bocadinho tremidos, vamos lá ver. Sabe que aqui no Reino Unido também é um conjunto de povos bem distintos. Nós distinguimos bem, Então não se se corta. lidarmos com o inglês, com os escoceses, nós sabemos bem Então quem não se torna. nota-se a À diferença. distância, um galês, um Por exemplo, escocês. não é mesmo a conversar com eles, não é só Pois, na a aparência. própria língua. E o sotaque também. Não sei o que é que vai acontecer, desde que não haja guerra e mais mortes depois disto, porque depois aparecem sempre aqueles que. É que mesmo que o não ganhe, depois vão aqueles independentistas ou nacionalistas à Ganhe o que OTAN. ganhe, Vamos ver o o que é que que vai. perde, É em paz. não quer estar em Bom, paz. vamos ver se é o fim do mundo. Esperemos que não, porque o Papa apela a paz. A notícia chama-se competitividade. Ah, disse à primeira, Joaquim Pereira. Competitivi. Competitivi. É que antes de começar, quase fazemos publicidade à TV, é que antes de começar o programa estávamos aqui a comentar, a A dizer tentar dizer a competitividade há palavra. de ser um nome bonito para dizer, uma palavra bonita para dizer em rádio, mas dissemos à primeira, não estamos mal. Portugal. Isto foi notícia na quarta-feira, terça para quarta, eu ouvi já na madrugada de quarta, foi por aí. Portugal subiu 15 lugares na tabela mundial de competitividade 2014-2015, divulgado não é por mim e pelo Joaquim Pereira, é pelo Fórum Económico Mundial. E assim recuperamos uma queda que se verificava desde 2005. Na altura tínhamos subido, tínhamos alcançado o 22º lugar, agora estamos no 36º. Ainda são 14 lugares de diferença, mas, mesmo assim, em relação à última atualização, subimos 15 lugares. E porquê? Porque, diz o Fórum Económico Mundial, o ambicioso programa de reformas adotado pelo país parece começar a dar bons resultados. Portugal não deve ser complacente e deve continuar com a implementação completa dessas reformas para combater as preocupações macroeconómicas persistentes. Macro, para quem não sabe, não é à escala global, mas é as É o maiores. contrário de micro. Micro é coisas pequenas. Macro são as preocupações, neste caso, preocupações maiores que afetam praticamente o país todo. O Joaquim Pereira vai discordar com o que eu vou dizer, mas eu vou ladrar. Posso ladrar? Isto é a prova. Isto não fomos nós a fazer, nós, os portugueses, não foram os espanhóis. Foi o Fórum Económico Mundial, pessoas lá fora de vários países, na Europa e não só, as medidas que custam a muita gente, óbvio, mas estão a resultar, já começaram já há algum tempo, estamos em 2014 e já lá fora já conseguimos subir 15 lugares. Obviamente beneficiamos da descida também de outros países, isto é como na Fórmula 1 ou noutro campeonato qualquer. Eu estou a dizer Fórmula 1 porque há pouco acabou a Fórmula 1. Quem que é o? Quem é o Hamilton? A Mercedes. Subimos 15 lugares, também outros desceram. Mas isto é a prova de que há medidas que, antipopulares ou não, claro que são antipopulares. Eu, como sopro na pele os efeitos desta cambada toda, em parte, desde o princípio, não da maneira que eles fizeram, só eu só condeno deles tomarem essas atitudes para o pobrezinho, para o trabalhador, para aquela pessoa que andou anos e anos a trabalhar e que agora se vê na miséria. E continuamos a ver. Não é só para o pobrezinho, mas tá. Espera aí. Os governantes sentem isso na pele? Não sei. Cada vez estão mais ricos? Ah, Não, não, que não. você não E ouve tantas Guilherme? que você não ouve tantas queixas dos mais ricos, porque eles também são muito menos, mas eles também têm sofrido, não ficaram pobres, mas em relação à riqueza que tinham, aos salários que recebiam, foi coisas Eu boas. sou mais. Eu vou logo direito ao assunto. Os governantes, eu não estou daqueles franguinhos que fizeram fortunas assim assadas. Eu não estou a falar desses. Eu estou a falar dos governantes que entram de lá com as mãos nos bolsos, com os bolsos vazios. E agora como é que Quer eles que eu diga o que estão? eu acho disso? Nós vemos os salários que vêm cá para fora e dos motoristas e dos empregados de limpeza, maneira de dizer, não é? Mas eu não sei se os números são exatamente aqueles. É isso que eu acho. Se calhar Ou ainda mais. menos, mas pronto. Menos, não? Não andemos Achas? aqui à pancada, somos todos amigos e Tu irmãos. vê-los à pancada porquê? É Não, para nós. terem muito trabalho? Eles Também tem, não penso que aquilo é só passear. até para uma junta eles lutam porquê? Mas se calhar os números não são bem aquilo que Eu tenho que mandar cá para fora. Mas continua. a cambada política há muitos anos que me desiludiu. Subimos na tabela competitividade. E o resto é comércio. Está bem, Vamos ver o que é que se já vamos. adianta para o portuguesinho normal, mas pronto. Os países em que lideram neste aspecto são Suíça, que novidade, no primeiro lugar. Depois Singapura. Isto não é um país tão falado, mas em termos de competitividade, ou seja, da ação nas finanças, da economia, na ação do comércio, Tem cabeças pensantes que exploram o dinheiro. Nas concorrências, portanto, eles são bons. Suíça, Singapura, Estados Unidos subiram do quinto para o terceiro lugar. Finlândia, quarto. Alemanha, quinto. Está-me a fazer lembrar a Fórmula 1. Nico Rosberg, que é filho do finlandês. Aí é E o filho, ele não é Vettel, finlandês. e o Valtteri Bottas, o Kimi Raikkonen, são todos finlandeses e alemães. No Rally diz-se que a Finlândia é o país dos finlandeses voadores, os pilotos voadores. Isto E foi não notícia da era a Economia. Finlândia tu que me estás dentro desses assuntos desportivos e automobilísticos, não é o Rally dos Mil Lagos. Ah, na Finlândia, sim. Os grandes rallies Muitos dos maiores pilotos são finlandeses, era isso que atuais e anda. históricos. Históricos, Portanto. atuais não conheço nenhum, mas do meu tempo que acompanhava isso, eram finlandeses. No desporto, e garanto que é a última vez que vou falar deste assunto, mas para vocês terem noção, e para o Joaquim também, do que é que isto pode chegar. Já falamos aqui de uma. Não, é a primeira vez que vamos falar sobre racismo. E a polémica que se cria à volta disto. Ora, no Brasil, e agora falando com mais calma, porque já é uma e tal da manhã, no Brasil, um jogo da Taça de Futebol, da Taça do Brasil, entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre, ou seja, a casa do Grêmio, foi marcado por insultos racistas, de origem de cariz racista, por parte de alguns adeptos do Grêmio, em relação ao guarda-redes do Santos, chamado Aranha. Fizeram sinais de macacos, ou seja, os próprios adeptos é que faziam figuras de Bem, macacos. atenção, atenção, que há um macaco-aranha. Ah, um macaco? Ah, é? Fizeram figura macaco, disseram que o Aranha era um preto fedido, para quem não sabe, fedido é cheirar mal, sabem dizer, ai que fedor, fedor porque é um cheiro mau, portanto alguém que é fedido cheira mal, e foram identificados, foi confirmado pelas imagens que fizeram esses, imagens televisivas, fizeram esses insultos, e o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que causou estrondo no Brasil e até fora do Brasil, porque no dia a seguir, estamos a falar de quarta ou quinta-feira, a CNN, Estação Norte-Americana de Notícias, Cable News Network, categoria, abriu o um noticiário de desporto com esta notícia, e o Grêmio foi excluído unanimemente, disse bem, por unanimidade, é mais fácil, lá para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, no Brasil. O Grêmio Porto Alegre foi excluído da Copa Brasil, da Taça do Brasil. Portanto, não jogam mais, nem sequer houve direito à segunda mão, porque aquilo tinha sido a primeira mão, já não houve segunda mão em São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos e Grêmio. E a decisão foi esta, não estou a inventar nem a exagerar. O Grêmio foi excluído, não joga mais naquela competição por causa de meia dúzia de adeptos que fizeram o que fizeram. Vamos às reações, que foi isto que eu fiquei na minha cabeça, faz favor. Uma à parte. Em primeiro lugar, antes de tomarem esta decisão, eles deviam, e hoje que em dia há meios para fazer isso, identificar as pessoas que fizeram esses insultos. Ora, agora há uma coisa. As pessoas que fizeram esses insultos seriam do Grêmio? Estavam na bancada, onde supostamente são Ah, adeptos do Grêmio. Têm a camisola do Grêmio. São adeptos quem? Do Coimbrões? sabes que muitas vezes há um Mas isso sendo infiltrador. adeptos do Grêmio. Ah, pois, está a falar em relação à exclusão do clube. Mas reações, que é para depois deduzir o que é que acho desta palhaçada. Deste exagero, digamos assim. O diretor de futebol do Grêmio, Rui Costa, não gostou. E disse ele, e para mim, está muito bem naquilo que disse. Vou amanhã mesmo mobilizar todo o meu departamento que acompanha os jogos para que vigiem todos os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de agora. Principalmente aqueles que estão à nossa frente na classificação. Porquê? Porquê? Porque o Tribunal vai ter que ter o mesmo procedimento que teve com o Grêmio. Todo o clube que tiver, seja por 4 ou 5 adeptos, uma atitude racista, vai ter de ser excluído da competição. Claro. Ponto número 1. Já está a resumir o meu ponto número 1 da minha O onde só conclusão. pronto é para A todos. partir de agora, sempre que houver um inteligente na bancada que seja identificado a fazer sinal de macaco ou outra qualquer palhaçada qualquer pior do que isso, o Elimina-se clube o clube. vai ser afastado. Não joga mais no campeonato. Agora só Claro. para o ano. Pronto. E vai descer divisão e tudo. Pronto. Ponto número 1. Depois, um dos advogados do Grêmio, o Mica Michel Filho. A partir desta decisão, sabemos que a atitude de um adepto, de uma minoria, de um, dois, três adeptos, a atitude deles pode causar a exclusão de um clube numa competição. Eu acho isso muito sério. O Rui Costa, o diretor, lamentou também ver lá os homens do tribunal a saírem lá a abraçarem-se, a comemorarem. Ele diz que anda lá não sei quantos anos, 7 anos naquele tribunal e nunca viu uma festa destas por causa de uma decisão destas. E diziam, os adeptos do Grêmio não são racistas. Pelo que eu vi aqui na quarta-feira, o problema social até está resolvido. Excluir o Grêmio de uma competição, está resolvido o problema do racismo do país. Ora, isto também vai de encontro ao que disse o presidente do mesmo clube, do Porto Alegre, o presidente do Grêmio, o senhor chamado Fábio Koff, em que logo na altura a reação dele, uma das frases que ele disse, foi: se nós acabarmos com a discriminação racial no Brasil por causa desta decisão, aí o Grêmio vai ficar feliz. Aqui não diz que foi ironia ou não, e nem ouvi a declaração do homem, estou a ler, Mas mas isso só isto. pode ser uma ironia. Como quem diz, até parece que com isto vai acabar o racismo no Brasil. Eu, resumindo, e não querendo ser a favor destes palhaços, que eu estou mesmo a chamar palhaços, que são os adeptos que fizeram aquelas coisas. Também não fizeram um crime para que merecem ser presos. Mas, esses inteligentes que se armaram lá, chegaram lá armados em fazer macacos, como eu disse, eles é próprios é que fizeram figura de macacos. E há macacos muito mais inteligentes que as pessoas. Nem sei se isso é um insulto. Se eles fizeram essas coisas. Se disseram o que disseram ao Aranha, ao guarda-redes dos Santos, que era um preto fedido e pegaram na cor dele para insultar, se isso ficou gravado, se, volto a dizer, se isso ficou gravado, são imagens, aquele senhor, aquela senhora, aquele senhor, esse acabou. Nunca mais vem futebol. Se querem ser Exatamente. racistas, se querem ser palhaços, vão ser palhaços para casa É deles. isso, devia ser logo a base de partida. Agora, afastar um Foi o que eu clube. disse, O que, foi o que eu foram os disse. jogadores que fizeram aquilo? Ah. Foram os dirigentes? Foi o treinador? Foi o apanha-bolas? Quer dizer, pega meia dúzia de. Eu acho que está-se a tornar. Eu não li isto agora, mas eu durante a semana li também outras palavras do Fábio Koff, o presidente, que disse: eu acho isto um exagero. Obviamente, logo na altura, a própria direção do Grêmio condenou esses adeptos, e se calhar por eles aqueles que mais entram no estádio. Com Mas certeza. daí, excluir uma equipa, os 11 jogadores, ou 14, com as substituições, que jogaram contra o Santos, iam jogar outra vez na semana seguinte e ficam fora da competição por causa do medo dos adeptos que estavam a falar da bancada. Mais uma vez, acho isto um completo exagero que se está a criar à volta disto. É que, eu vou arriscar no que vou dizer, eu acho que já está a acontecer o que eu já previ há anos. Aqui no Conversa Aleatórias, nos últimos 2 anos, mas já antes do programa eu comentava isso. As alegadas vítimas disto começam-se a aproveitar para depois fazer um escândalo à volta maior do que aquilo é. Exato. Ou seja, começam a puxar para si aquilo que ouviram, nem que fosse só meia vozinha maneira de dizer, meia vozinha contra ele, e começam-se a aproveitar para si para depois castigar a O quem lhes dá jeito. aproveitamento para benefício. Já, eu acho que já está a começar a acontecer isto, mas não me chamem xenófobo nem coisa dessa, mas eu não, seja por isso, seja por outra coisa qualquer, acho um exagero. Não gosto de injustiças, na verdade. Isto para mim é uma injustiça clara. Justiça seria afastar os adeptos. Agora, a equipa, está bem. Além da multa que o clube tem que pagar, mas para eles devem ser trocos, maneira de dizer. Outro tópico, além da lição de história, notícia e desporto, que já passaram aqui hoje, chama-se palavra nova. Ou seja, uma palavra que nós ou descobrimos ou que reencontramos e não sabemos o seu Ah, significado. novas não. Não, É. descobrimos na nossa mente porque não a Ah, conhecíamos. novas para nós. Pronto, não é descobrir, é. A relembrar. Também não é relembrar, é encontrar pela primeira vez. Sim, qualquer coisa. Uma coisa assim. E a primeira é trazida pelo Joaquim Pereira. Qual é? Ora, esta palavra encontrei nas minhas andanças, o bródio. O bródio, esta, eu já tinha pouco mais ou menos na ideia. Mas não, sem muita convicção. Encontrei-a e quando encontro uma palavra nova, nova quer dizer, que não sei bem o que ela significa, vou ver a origem, a primeira origem, e depois ver o que realmente é. Ora, esta palavra vem, como muitas outras, vem, esta vem do italiano. Outras que vêm do latim, vêm do grego, porque nós, como somos uma Mescla. mescla de raças, Mescla é mistura. portanto, apanhámos muitas palavras dessas. Então fui lá ao dicionário, e esse dicionário, que é muito bom, e o Nuno sabe, e muitas pessoas o têm dito, porque têm as etimologias. Então lá me disse que é uma festança de comes e bebes. Quer dizer, comer e à partazana e não sei o que, não sei o que mais. É um bródio. Mas, no antigo, as freirinhas ou os frades à porta dos conventos davam um caldo aos pobres na portaria. Os pobrezinhos iam lá bater à porta e eles davam-lhe o caldo. Ora, não sei se este bródio já seria de origem de tal italiano, mas era como se chamava esse caldo. O que depois foi-se chamando sopa dos pobres Exato. e hoje chama-se rendimento mínimo social de inserção. Outra coisa que eu ouvi foi: aquele ali é um burro chucro. E eu, o que é chucro? E fui ver. O Joaquim Pereira também não sabia bem. Está agora a Lá dizer, está. que é uma palavra que se usa mais no Eu Brasil. conhecia, mas lá está, não sabia em pormenor. Neste contexto, chucro. Para quem não sabe. Ah, já agora o bródio é BRO com acento agudo DIO. Chucro. Chucro. Usa-se mais no Brasil, mas em português também existe, claro, em português do Brasil, mas em Portugal também. Que é um animal que não é domesticado, ou seja, que não é controlado. Um animal bravo, um animal selvagem. Chucro. Em relação a pessoas, não digamos que é um bravo, mas é uma pessoa rude, Indelicado, grossa, indelicada. grosseiro. E em relação também a ingredientes, à culinária, também podemos usar chucro. Essa não sabia. Um café chucro é um café amargo. É Ou seja, é certo sem açúcar. que esta palavra usa-se essencialmente no No Brasil. Brasil, mas Mas já se vai apanhando aqui, também há no nosso já se dicionário. chama. Portanto, não é um animal selvagem, é um animal chucro. É bonito. Outra que eu apanhei foi barganha. Apanhei numa notícia, eu até se me lembro do que é. Ah, se foi no futebol, o jogador que foi do Real Madrid para o Manchester United. Ah, não, o Falcão, que saiu do Mónaco para ir para o Manchester United. Ia para o Real Madrid e diz o pai dele, lá quem foi: o Real Madrid estava a querer barganhar mais demais com o Falcão. E eu, barganhar demais? Eu conheço o bargain do inglês, que é de negócio. Fazer um negócio, Estás a ver o como tem? bargain. Eu conhecia isso. Será que é a mesma coisa de realizar um negócio? E é, barganhar, ou seja, uma barganha, é uma troca de uma coisa por outra. É um negócio, é fazer umas trocas. Mas é mais usado também Nos no dirigir. sentido pejorativo de ser uma rasteira, uma trapaça. Ou seja, uma barganha, e daí o pai do tal jogador dizer que eles queriam umas coisas assim meio pó ilegais, ilegais, injustas. Que uma barganha é um negócio conseguido com meios ilícitos ou enganosos. Também pode ser aplicado noutro contexto. Qual é, Joaquim Pereira? Nesse. É uma pechincha. Uma barganha também pode ser uma coisa comprada a preço baixo, nos Santos, ou não. Uma pechincha. Foi uma pechincha, foi uma barganha. Portanto, tem estes. O barganha tem a ver sempre com negócios, de uma maneira ou de E outra. o berro? Trocas, e um. O barganhar, que é o que, Joaquim Pereira? Explique-me. Que vem de onde? A etimologia, é importante. Vem de barganha. Barganhar, também se usa em inglês o bargain. Comerciar. E hoje barguinhe. Em francês. En français. É um verbo transitivo e intransitivo. Que é trocar, vender com dolo. E o que é dolo? Trapaça. Vigarice. Aí é mais prejuízo. Sim, é meu. Sim. Não, mas é vender com. É enganar. Com um engano, com uma fraude. Exatamente. E continuando, o verbo barganhar é o quê? Negociar. É negociar com trocas. E também... Em vez de por dinheiro ou isto e aquilo, trocar nabos por nabiças, batatas por cebolas. Ou seja, quando forem ao mercado aqui no Porto do Bom Sucesso e virem as senhoras, olha aqui, 10 por 1, olha, estão a barganhar. Porquê? Porque barganhar também pode ser regatear. Pechinchar. E pechinchar no lado contrário. Ou seja, nas feiras vê-se muito. Quanto é? 3 euros? Já dou 2. Já 2,5. Ou seja, isto é pedir para baixar o preço. Também é barganhar. Decorem, que a gente não dura sempre. Para fechar, deixando a palavra nova, vamos até à efeméride. Já estamos a ultrapassar o nosso tempo e vamos ser despedidos. Vocês lembram-se, os mais antigos, sobretudo, de um ator anão que chegou a participar no filme The Man with the Golden Gun, ou seja, O Homem com a Arma Dourada, em 1974. Participou no filme do James Bond. Isto é brasileiro. E também na... Isto é inglês, caras. E também participou no... Na série de televisão Fantasy Island, a Ilha de Fantasia. Um senhor muito pequenino, com o cabelo muito próprio. Chamado Hervé Villechaize. Nome completo, Hervé Jean-Pierre Villechaize. Estou a falar nem porque vamos chegar com o efeméride e porque na quinta-feira, dia 4 de setembro, assinalaram-se 21 anos desde o falecimento desse anão muito famoso, um dos anões mais famosos em Hollywood e arredores. O Hervé Villechaize, este senhor de França, que morreu aos 50 anos. Porquê? Porque suicidou-se. Foi encontrado morto na sua casa na parte norte de Hollywood e deixou mesmo uma nota de suicídio, a dizer que já estava cheio, cansado, De problemas de saúde que foi tendo ao longo de anos, durante muito tempo teve problemas de saúde, aliás que o afastaram do grande ecrã durante os seus últimos anos de vida. Faleceu ao meio século, com 50 anos, Hervé Villechaize. Há muitos ouvintes que certamente se recordarão deste pequenino francês. O homem francês. Das armas douradas. Os homens das armas douradas. E o que é que eu disse? Da arma dourada? É quase a mesma coisa. É que nós olhamos para ali, pode ser singular eu, ou plural. Eu estou a ver o filme, estou a ver a lenda. No meu computador mental. Faleceu há 21 anos, fez na quinta-feira, tinha 50. Com isto, nos despedimos até a emissão 87, que é daqui a 7 dias. É 7. 7, porque uma semana tem 7 dias. Ah, pois. Pois, claro. Mas hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Lá está. Muito boa tarde a todos. Despedimos-nos com amizade, como dizia o outro. Até 2 a 7 dias. Bom, se é para seguir como dizia o outro, façam favor de ser felizes, como dizia o outro. Boa tarde.